vocês em frente e verso se dissolve como nunca. Sobre os telhados, sobre os tapetes, em todos os cantos, todos os seres, entre galhos e faróis vermelhos, se fragmenta em um. Espalma a consciência como um rio e não há nenhum ponto de fuga. Joga a consciência como um rio e rasga a madrugada surda. Sobre os telhados, sobre os tapetes, em todos os cantos, todos os seres, os cantos, como o eco de um latido de um cachorro nu. Janela.